nunca, papá. Tá de mãos dadas por aí com outra pessoa, outra vítima. Nisso vou ser especialista. Vai enganar ele como me enganou. Já comi o pão que você amassou. Há males que vêm para o bem. Você me fez um favor. Foi livramento, foi. Foi livramento, foi. A melhor coisa que você já fez por mim foi desistir de nós dois. Foi livramento, foi. Foi livramento, foi. A melhor coisa que você já fez por mim foi desistir. Junto, Gustavo! Portal do Arrocha. Vai enganar ele como me enganou. Eu já comi o pão que você amassou. Há males que vêm para o bem. Você me fez um favor.